econômico, cultural, desportivo e... cinematográfico. Cinematográfico. Essa tava na ponta da maravilha, língua. Maravilha, Maurício. Vamos falar de cinema. Pois é, Barbosa. Vamos falar de cinema, Barbosa. Não, pode parar. Não. Cinema aqui... só fala um homem chamado Adolfo Cruz. Aqui nós vamos passar sobre algum ou um ou outro acontecimento cinematográfico. Mas o expert é Adolfo Cruz. Só fala um homem, o Adolfo Cruz? Só. Cala a boca, Júnior. Maurício, vambora. Ô, Barbosa, olha, o nosso destaque de hoje é o ator Tony Curtis, Barbosa. Tony Curtis. Barbosa, ele foi um dos maiores galãs da história do cinema, né, Barbosa? É verdade. Pois o Tony Curtis, Barbosa, está hoje com 73 anos. E acaba de casar com uma coroa de 28. Peraí. O Tony Curtis, que tá com 73, casou com uma menina de 28? Uma coroa de 28. Que isso? Ele disse que agora tá gostando de coroa também. Não. Ô, Maurício. Ou seja, o Tony ainda curte a vida, né, Barbosa? Que horror. Olha, o casamento foi lá em Las Vegas, Barbosa. E a mulher dele é Jill Borg, uma professora de equitação, Barbosa. Certo. Só 45 anos mais jovem que ele, né, Barbosa? Loucura, hein, Maurício? E o Tony Curtis, após o casamento, disse assim... eu estou muito feliz e quero viver mais de 100 anos. Que loucura, hein? É. Só que quem conhece a mulher dele, fogosa do jeito que a professora de equitação é, Barbosa, acha que ele não vai aguentar muito tempo, não. Ai, ai, ai. Maurício, pode parar. E o senhor Paulo Roberto, para com essa galinha aí também. Tá bom, vambora, Maurício. Mas de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem. A gente vamos indo, né? Maravilha. A gente estamos aí, tá tudo muito bom. É, mas que calor que faz aqui nesse Rio, hein, meu? Quentinho, né, mãe? Ó, louco, achou que a partir de amanhã eu vou ter que andar mais confortável. Como assim? Porque o medo é levar um tombo, né, Barbosa? Não. Ô, mãe, já entendi. Pode parar. Por quê? Pode parar. Eu vou tirar, sim. Não, vai tirar nada. Vambora. Eu vou chutar o pau da calcinha. Não, vambora, o mãe. O pau vambora. Da barraca. Não, tá, vambora. Maurício, faz a pergunta pra mãe, que a mãe ficou empolgada com esse papo aí horroroso. Porque a música seguinte, mudou. Tá bom. O Tony Curtis, de 73 anos, casou com uma professora de equitação de 28. Mãe de nada, a senhora acha que esse casamento dura? Ei, tem que ver isso aqui, hein? Olha! Ai, o zambareio. Que é isso, mãe? Que é isso? Ai, zambarigaruga. Para com isso. Que papo é esse? Essa é a meditação japonesa. Ah, que meditação japonesa? Olha nada lá, mais. Vambora. Zambarigo no National Kid. Que National Kid, mãe? Para. Escaremaruga. Ai. Zambarigo National Kid. Ah, meu saquinho. Vai, mãe. Ah, como é que é, mãe? Não, nada. Falei quer nada. Ajuda aí, Barbosa. Eu não quero ajuda nenhuma, não. Vambora, mãe. Olha, deixa eu consultar aqui os baralhos. Ainda vai consultar ainda o baralho? Os baralhos, não é? A concentração civil pra quê, então, porque, mãe? Hein? Pra que essa concentração, vai então? Vai esquentar tudo. Ah, tá bom, vambora. É. Pega aí o embaralhador de baralho. Deixa eu ver os baralhos aqui. Bora. Deixa eu dar uma chance. Liga o aparelho aí pra embaralhar, mãe. Deixa eu tentar ligar. Eu dependo de ligar, o Paulinho fica com a tomada na mão então, aí. Paulo, liga a tomada aí, Paulo. Liga aí pra mim, ô, opa. Ah, tá aí. Ah, eu tô com a dor na clavícula hoje. A dor na clavícula, mãe? Parece que alguém deitou em cima de mim hoje. Não, mãe, não. Dormiu de mau jeito, mas, isso? Só ontem à noite tomou um porre, não foi? Que porre, o quê? Tá vendo aí? Vambora, mãe. Estranho isso, hein, Barbosa? Vambora, mãe. Quem, aí, tira a carta. Quem é que tira a quem carta? Quem tira a carta é você. Tá, tô, vou tirar aí. Deixa eu tirar uma carta. Pronto, essa aqui. Deixa eu ver. Vê que carta é essa. Fala aí, Barbosa. Vira devagar a carta. Tô virando devagarzinho. Nem vi o que é. Vambora, tô virando. Ah, o que foi dessa vez, mãe? Mas olha, o seu dedão tava em cima da quinta pata. Não, do não é possível. Só tem essa carta nesse baralho, mãe? Que isso? Que isso? Ê, Barbosa, te persegue. Essa carta vive atrás de você. Não vive atrás de mim nada. Tá? Ei. Respeito é bom e eu gosto, viu, dona mãe de nada? Não. Senhora, dona mãe de nada. Deixa eu ver aqui. Olha, já vi tudo. O que quer dizer essa carta? É, a carta é que a Carla Pérez. Não, ela... é aquela perna. O que é a história aí? A história aí? O Tony Curtis. Ah. 73 anos. Ah. Casou com uma jovem professora de equitação de 28 anos. Ah. O senhor acha que esse casamento dura? Olha, já vi tudo pela carta aí, Barbosa. Fala, mãe. Ela é professora de equitação, né? Isso. Ensina os outros a andar de cavalo. Exato. Olha, o casamento vai durar sim, porque agora ela arranjou um burro. Não, nem isso não. Ô, mãe. É. Que absurdo. Hein? Obrigado, mãe. De nada. Vambora, mãe. Não era isso que você queria ouvir? Tá bom, já ouvi, tá bom. Vamos lá, olha o babazinho, vamos lá. Caramba. Tempo de falar, cara. Cala a boca, meu. Cara, só aperta a campainha e levanta o fuga, some tudo. Isso mesmo. Quem estiver falando desaparece na fumaça. Exatamente. Obrigado, Juquinha. Daqui, Juquinha, o quê? Para com isso, vai. Licença aí. Vai. Horário reservado de grátis para a mãe de nada anunciar os seus podrutos do de nada shopping. Fala, mãe. Vamos lá, o fundo musical, por favor. Fundo musical especial. Iê, iê, iê, japonês. É isso mesmo, é bossa nova, japonês. Bossa nova. Iê, iê, iê, iê. Olha aí, ó, o Asuketo Shinbindo. Para, fala aí. Minha amiga dona de casa, o seu marido anda assim meio caidão. É uma mistura de sócio do Fluminense com torcedor do Vasco com eleitor do Flamengo. Que isso, mãe? O seu marido tá mais desentrosado com o time do Botafogo. Mas você pode comprar hoje mesmo, minha amiga, os Baby Doll da felicidade energética e da magnetização desmaterializada total e supimpa. Como é que é? Baby Doll de quê? É, o Baby, Baby Doll da felicidade energizada, energética e da magnetização desmaterializada total e supimpa. Total e supimpa, tá. Isso. Que é, esse baby... É um Baby Doll, Barbosa, que emite onda magnética. Sim. E que vai hipnotizar. Hipnotizar. O seu marido, ele vai virar uma mistura de Edmundo Animal com Romário. Que isso, mãe? Você pode comprar esse moderno e sensual Baby Doll pelo telefone do De Nada Shopping, que é esse que você vai ouvir aí, ó. 0900-7171 no ramal 171. Ai, ui, ui, ui. Ui, ui, o que é, mãe? E aí, quanto é que custa isso aí? Custa só R$49,99 e é vendido nos modelos Carla Pérez, Rita Cadillac, Chitãozinho e Chororó. Que Chitãozinho e Chororó? Que, ô, mãe, Baby Doll, Chitãozinho e Chororó. É, muito bom. Tá? É, porque se a sua mulher bota esse Baby Doll, Chitãozinho e Chororó, sim, o seu marido chega em casa e fala assim: vem cá, amor. Não, para, mãe. Não, não debocha. Vambora, Maurício. Eu amo você. Tá, parou. Acabou. Bora, Maurício. Bom, Manoel, vamos aqui ao nosso segundo assunto. É uma carta aqui da ouvinte Leila Ribeiro, da Vila da Penha. Ela diz aqui: mãe de nada. Qual é o nome dela? Leila Ribeiro, da Vila da Penha. Ô, Leiloca, como é que vai você, lindinha, querida? Diz aqui: mãe de nada, eu tenho uma vizinha e quero dar o nome dela, Maria Sueli. É, Maria Sueli. Ela vem aqui em casa e fica botando olho grande em tudo. Que eu devo fazer pra tirar esse olho grande daqui? Ei, Barbosa, olha essa pergunta. Esses assuntos é fogo, hein? Eu também acho, mãe. Olha, isso aí exige concentração total, Barbosa. Isso. A vizinha... Não, mas o... Mas a vizinha fica botando o olho grande na casa dela. É o que ela diz aqui na carta, né, mãe? Olha, deixa eu ver essa carta aqui. Vê aí. Deixa eu ver. Tá vendo aí? Olha, onde tá escrito aí, frisado em amarelo? Tô vendo em amarelo. É isso aí mesmo. Ah, tem que ver na numerologia. Ah, então tá bom, mãe. Vai deixa aí nos números. Deixa eu fazer os cálculos aqui. Calcula aí. É olho grande, não é? Isso. Bom, olho grande é 8. 8. É, porque se você vira o 8 deitado, parece 2 olhos. Tá bom, mãe. O 8 deitado olho, parece 2 olhos. Olho grande. Tá é? Bom, tá bom. O que mais, mãe? Vila da Penha é 12. Vila da Penha é 12. Por que Vila da Penha é 12? Por quê? Porque o garotinho ganhou pra governador, o número dele é 12. Lá na Penha as pessoas votou nele também. Tá bom, vai, mãe. E fogo é fogo, não é? Fogo. É fogo que aconteceu fogo aqui? Que ela disse que a vizinha é fogo? É, vizinha é fogo. Fogo é 60. Fogo é 60. Por que, porque, que fogo é 60? Porque 60 no fogo queima a bunda. Não, tá. Não, mãe. Opa. Ai, ai, ai. Então deixa eu ver aqui. 62 e 72. Com mais 8? 80. 80. Isso. 80 menos quanto dá 24? Não, que vamos, mãe. Sim. A senhora não quer 26. Ah, 56. 80 menos quanto? 56. Não, mãe, não. Deu 24 tudo, ai, pronto. Ai, meu Deus do céu. Tá arredondando aqui, deu 24. Ah, e aí, 24 quer dizer o que nesse caso? Já vi aí tudo aqui no caso. Viu? Da Leiloquinha. Viu o que é? Olha, Leiloca, 24. A vizinha fica botando olho grande nela porque quer que ela bote alguma coisa grande na vizinha. Ai, ai, ai. Vai daí que o marido dela. O marido dela, quando tá em casa, ele fica à vontade. Então ele fica. Mãe, para. Pelado. Para! Chega! Ô, Barbosa. Tá indo por um caminho muito perigoso. Mas pode é parar. O número 24. Não, não, 24 quê? Amanhã que se fala. Tá, até amanhã, tá bom? Obrigado, mãe. Mas, ô, Maurício, você acha Obrigado, mãe. Ah, de nada. Tá, um abraço. Você acha que o Barbosa ficou chateado? Fiquei mesmo. Quer, ô, Barbosa, vem cá, querido. Tchau. Deixa eu te dar um beijo.